Uma boa tarde a todos. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante. Cada grupo religioso tem as suas características principais. Existem membros de igrejas que você reconhece pela roupa, pelo tipo de falar, pelo tipo de vestir, pelo tipo de conduta, etc. E existem grupos religiosos que são distinguidos pelas verdades ou mentiras que seguem. Mentiras também, inclusive, né? Porque muitas igrejas e o mundo religioso está muitas vezes equivocado em muitos sentidos. E nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja que é distinguida por uma verdade. Claro que não só por uma, né? No nosso nome existem duas grandes verdades, né? A igreja do Advento, que prega a volta de Jesus, o sétimo dia, o sábado como um resumo daquilo que significa fidelidade a Deus. Isaías capítulo 8 vai dizer, né? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Então o sábado ele tem essa função de selar a lei, que, por exemplo, colocar a cereja do bolo, né? Depois que a gente aprende a se amar, a ter fé, a viver na verdade, a pregar o evangelho, a fidelidade na questão do sábado, ela coroa toda essa questão. Agora, é fácil falar de fidelidade, mas é difícil ser fiel. E eu escolhi um título dessa mensagem que é assim, olha, Reavivamento e Reforma nos Aspectos Práticos da Guarda do Sábado. Existe uma teologia do sábado que é muito grande. Envolve o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sábado em Gênesis, sábado antes dos 10 mandamentos, no Sinai, em Êxodo 16, na questão do Maná. Existe a questão se o sábado é só para o povo judeu ou para os gentios também. Existem essas duas dimensões. Ezequiel capítulo 20 diz que o sábado é o sinal entre Deus e Israel. Isaías 56 diz que inclusive os gentios deveriam guardar o sábado. E existem também outras questões controversas envolvendo a mensagem do sábado. O sábado foi dado numa sociedade mais simples do que a nossa. Uma sociedade no deserto, uma sociedade rural. E como é que guarda o sábado na cidade? Mais difícil. Existem essas questões também. Existe a questão da insuficiência da lei para nos justificar e nos salvar. Então, onde é que o sábado se encaixa nisso? Existe também a questão de que Cristo curou no sábado, as curas sabáticas. Poderia tratar desse tema também. E existem os textos paulinos que aparentemente negam o sábado. Colossenses 2,16, ele diz, ninguém vos julgue por causa do sábado. E alguns usam isso para dizer que não precisa guardar o sábado. Gálatas 4,10, guardais dias, meses e anos, estou trabalhando em vão para convosco. O que isso significa? Existe também Romanos 14, verso 5. Tem pessoas que fazem diferença entre o dia e outro e pessoas que não fazem. Cada um faça o que quiser. E aí, como é que entende? Então você entende que, teologicamente, o sábado envolve um montão de questões, mas esses não vão ser os nossos focos nesse momento. Abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 2 e nós vamos pensar um pouquinho a respeito do sábado, nos aspectos práticos, mas antes disso eu quero só estabelecer um fato básico. O sábado deve ser guardado, inclusive no Novo Testamento, é o que diz a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não diz isso com essas letras, mas praticamente diz, e vamos dar uma estudadinha rápida. Tiago capítulo 2, a partir do verso 10, diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Isso é Novo Testamento, né? Correto? Alguém tem dúvida que Tiago está no Novo Testamento? Ok. Então o Tiago faz um argumento muito interessante. Ele fala da guarda da lei. Então quem diz que a guarda da lei sempre é uma coisa negativa no Novo Testamento está errado. Existe uma dimensão em que a lei é negativa sim, na qual ela simplesmente aponta o pecado e nos conduz a Cristo. Então não tem como eu ser salvo pelo sábado, ou pelo dízimo, ou por qualquer outro cumprimento de nenhuma lei. Correto? Então isso é verdade. Agora, nem sempre a Bíblia fala do sábado ou da lei de Deus como algo negativo. O próprio Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Romanos 7, verso 14, né? Então fica claro que a lei de Deus tem uma posição positiva, que deve ser obedecida. E isso fica bem claro aqui em Tiago capítulo 2. Ele diz que se você guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. E ele dá dois exemplos, o adulterar e o matar. Fica bem claro que os 10 mandamentos são uma unidade. Se eu minto, eu estou transgredindo um dos 10 mandamentos, eu estou como transgressor da lei, que vou ser julgado por essa lei, vou ser condenado. Então, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso idolatrar. Obviamente que a conclusão natural é que eu também devo respeitar o sábado. Porque de outra forma, você transgride um, se torna culpado de todos. Ficou claro isso? Depois do livro do Apocalipse, vocês conhecem bem, vai descrever o povo de Deus como aqueles que não guardam ou guardam os mandamentos? Os que guardam. Então, fechou a questão. Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Então, já que a gente não tem que mais provar que tem que guardar o sábado, a gente já sabe que tem, vamos parar para pensar, porque realmente não é fácil guardar o sábado. Como é que um ser pecador como eu consigo santificar alguma coisa? Que a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E eu tenho imensa dificuldade de fazer isso. Eu não sei se eu sou o único, talvez eu seja o mais pecador aqui. Mas eu acho que todos nós temos essa dificuldade de entender o que isso significa e de agir de acordo com os padrões que Deus colocou no dia de sábado. Então vamos pensar. Bom, será que guardar o sábado é simplesmente não trabalhar? Vou dar alguns exemplos para vocês. Congresso Nacional do teu país, Brasília. É, diz a lenda lá que eles trabalham. A gente não sabe, né? Não sabemos se é verdade, né? Diz a lenda. Aí, mas enfim, vamos pensar que a semana dele seja de segunda a sexta. Eu imagino que seja de terça a quinta, né? Mas tá. Segunda a sexta eles trabalham. Aí pensa num político. Não são todos os políticos assim, mas muitos são. Aí pensa num político safado, mentiroso, ladrão, corrupto, egoísta, desonesto, falso. Ele descansa no sábado, ou seja, ele não trabalha. Quer dizer que ele está guardando o sábado? Eu gosto de também usar outros dois exemplos mais radicais ainda e dizer assim, que guardar o sábado não é simplesmente a questão da gente chegar para o traficante ou para a prostituta e dizer para eles assim, ó, fecha a boca de fumo no sábado, fecha o prostíbulo, depois no sábado à noite você volta tranquilo, tá tudo bem. Não é isso. O sábado não é exatamente isso. O sábado não é só parar de trabalhar. Essa é uma dimensão, o texto diz, né? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o forasteiro, nem o teu servo. Isso implica o sábado em não trabalhar, mas não quer dizer que você, ao não trabalhar, está guardando o sábado, ok? Esse é um primeiro ponto interessante. Portanto, guardar o sábado é uma atitude espiritual de fidelidade a Deus que só pode ser entendida e praticada no contexto da fé. É necessário fé em Deus, amor a Deus, para que a gente possa começar a pensar em guardar o sábado. E a Bíblia nos traz muitas dicas de como fazer isso. E abre lá a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. Esse é um texto importante a respeito do sábado, vocês o conhecem bem. Os versos 13 e 14 nos dão um resumo daquilo que nós podemos compreender como guardar o sábado e o ideal de Deus em relação a isso. Aí a Bíblia diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse texto é uma aplicação profética daquilo que significa guardar o sábado, cessar o trabalho, mas acima de tudo, cessar a escravidão da rotina dos desejos humanos. Isso é muito mais difícil. Vamos pensar que eu queira muito ganhar um carro. Eu ando a pé 40 quilômetros por dia para chegar no trabalho, 40 para voltar. Eu saio de casa 6 da manhã, chego no trabalho 2 da tarde, saio do trabalho 10 da noite, eu nem durmo, né? Aí eu tô com muita vontade de ganhar o carro. Aí vamos pensar que eu tenho um parente lá nos Estados Unidos, ele, olha, comprei um carro para você, comprei. Então, ó, eu tô mandando o carro aqui daqui dos Estados Unidos até aí para você. Vai demorar uns 10 dias para chegar. Você fica feliz, mas você não descansa. Você fica pensando, como é que vai chegar esse negócio, cara? Aqui eu tô andando aqui 40 km por dia. Porque é uma atitude mental. Então, descansar no sábado não é só não trabalhar. Envolve um descanso espiritual, mental. E não é fácil descansar das nossas necessidades, dos nossos desejos, das nossas rotinas. E a gente tem que parar para pensar nisso com seriedade, porque senão a gente vai pregar o sábado para o mundo inteiro e não vai guardar o sábado a gente. Que grande hipocrisia é essa? Tem que parar para pensar. Então vamos lá para dimensões práticas. A Bíblia chama o dia que antecede o sábado do que mesmo? O dia da preparação. Você lê lá Marcos 15, 42. Ali está. Agora é interessante então. O sábado, ele é um foco para o qual a gente deve se preparar. E realmente não é fácil fazer isso. Vocês vivem numa cidade pequena aqui, mas eu imagino que hoje a humanidade ela tem vivido uma rotina semelhante na maioria dos lugares. Vocês têm celular, vocês têm luz elétrica, vocês têm água encanada. Então, praticamente, Cerro Azul hoje é aquilo que era uma cidade grande há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Até mais avançada, correto? Então, em certo sentido, vocês moram numa cidade pequena, mas a vida de vocês é corrida ou é tranquila? Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer as coisas. É uma vida corrida. Então, independentemente de eu morar na capital ou no interior, minha vida é corrida. E assim é. Então, a vida moderna traz essa correria e essas dificuldades. E se a gente não se preparar para o sábado, ele chega e a gente não percebe. Eu falho muito nisso em relação ao sábado. Eu admito isso diante da igreja e diante de Deus, porque é algo que eu preciso melhorar. E vocês, creio que também, talvez, passem por essa dificuldade e também tenham que melhorar nesse ponto. Se exige que a gente se esforce de forma consciente para se preparar para o sábado. Se você deixar a rotina te levar, com certeza você vai chegar no pôr do sol, lavando a louça, varrendo a casa, fazendo comida, tirando o lixo, cuidando do cachorro, cuidando da criança, tendo que tomar banho, não tomou banho, não fez comida. Não fez... Normal, se você não se preparar conscientemente, você vai entrar no sábado diferente daquele espírito tranquilo. Você vai entrar de sopetão. E aí você já vai perder uma grande parte das bênçãos do sábado. Então vamos parar para pensar. A gente acaba recorrendo nesse erro, entrar no sábado sem o devido preparo, e aqui entra um ponto muito interessante. Quem é que guarda o sábado? A pessoa que guarda o sábado, para ela guardar o sábado, a primeira coisa que ela tem que fazer é admitir que ela não guarda. Ou pelo menos que admitir em que ponto ela tem falhado. Certo? Esse é o primeiro ponto. Você quer guardar o sábado? Então vai para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor pede que eu santifique esse dia, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu não consigo descansar o meu coração, a minha mente, o meu espírito. Eu tenho dificuldade de me organizar para entrar no pôr do sol de forma tranquila, com a casa limpa, com tudo pronto, com tudo feito. Sabe, às vezes eu fico no sábado na igreja, ou de tarde, ou de dia, ou na sexta-noite, e eu fico pensando no dinheiro, eu fico pensando nas coisas, nas contas, nas preocupações. Esse é o primeiro ponto para você guardar o sábado, é você admitir que não guarda ele. Aí Deus pode trabalhar com você. Não, peraí, você tem essa dificuldade, filho? Então eu vou fazer duas coisas para você. Você admite o seu pecado para mim? Eu tenho todo o perdão do céu para te dar. Eu tenho perdão, perdão de verdade. E além de perdão, eu vou te ensinar. Você não vai da noite para o dia se tornar um perfeito guardador do sábado, mas você vai conseguir aprender a descansar o seu coração, aprender a se organizar. E claro que às vezes a gente está num momento mais fácil do ano, a gente consegue guardar o sábado melhor. Depois entra final de semestre, correria, e Natal, etc., fica mais difícil. E nesse processo todo, Deus vai guiando a gente. E vai nos ensinando. Até que a gente forme o hábito de se preparar, de guardar, de descansar. E isso vai ser muito bom para mim, isso vai ser muito bom para você, isso vai se refletir em saúde espiritual. O culto do pôr do sol é um dos momentos espirituais mais gostosos que o ser humano pode passar. Por isso que o diabo e o mundo conspiram contra o culto do pôr do sol. Porque é natural que a corrida da vida se estenda até o ponto máximo que ela pode se estender. E aí a gente está despreparado e já não consegue ter aquele prazer que deveria. Mas se a gente se organizar, se a gente tomar uma decisão na nossa vida para ser fiel, mais fiel a Deus, a gente vai se preparar e cada um tem que analisar a sua própria realidade. Se você mora numa casa e a sua família é toda adventista, louve a Deus eternamente. Louve a Deus, se prepare, guarde o sábado, receba o sábado com louvor, com oração, com meditação e tente descansar espiritualmente. Se esforce para isso. Uma questão interessante é tentar dormir um pouquinho mais cedo. Hoje em dia, na sexta-noite, hoje em dia a gente tem luz elétrica e isso bagunçou a forma de viver do ser humano. O ser humano antigamente, 8, 9 horas da noite, mais tardar, estava capotado, estava dormindo. 4, 5 horas da manhã, estava prontinho para levantar e começar a trabalhar. É normal, é a vida. Era a vida, né? O ser humano inventa a luz e agora você está 2 horas da manhã, tudo claro, ligado, televisão, som, o que você quiser. Esse tipo de coisa alterou um pouco a nossa forma de viver, de dormir. E hoje em dia a maioria das pessoas tem problema com sono. Eu tenho um problema bem sério com sono, não sei se todos vocês têm ou alguns de vocês têm, mas a gente precisa dormir, irmãos, precisa descansar. E temos que nos esforçar para no sábado a gente deixar tudo preparado para descansar. Esse nem sempre é o ideal, nem sempre é o que acontece, Mas se a gente fizer isso, a qualidade do nosso sábado vai melhorar. Não vai precisar dormir tanto à tarde, que aí toma o trabalho do trabalho missionário, etc, etc. A gente sabe que é complicado. Não tem problema nenhum dormir um pouquinho no sábado, mas o sábado não é dia de inatividade, a gente vai ver isso mais adiante. Então se esforçar para dormir um pouquinho mais cedo e lembrar que o sábado é um dia de descanso santificado. Não é só descansar, é um descanso especial, espiritual. Senão, com certeza, a rotina vai tomar conta do nosso coração e vai apagar as bênçãos sabáticas dele. Bom, questões práticas para o sábado. Que roupa vestir no sábado? Essa é uma questão que atormenta algumas pessoas, especialmente as mulheres. Muitas mulheres já saíram da igreja por causa dessa coisa de que a minha roupa não é muito boa para o sábado, e para a igreja, e vai ver, esfria na fé e sai da igreja. Não caiam nessa armadilha, tá bom? Deus aceita vocês como vocês são, mas pensa um pouquinho. Quais são os ambientes que a gente frequenta no sábado? Bom, a nossa casa, tem a igreja e os trabalhos sociais e missionários santificados para Deus. Cada lugar desse tem uma roupa adequada. Por exemplo, você quer descansar na sua casa? Não fique de terno e gravata nela. Momento de descansar, a pessoa, eu desse jeito que eu estou vestido aqui na minha casa descansando? Não, coloca uma camiseta larga, uma calça folgada, um chinelo, um shorts. Não tem pecado nenhum, muito pelo contrário. É justamente isso que é, descansa, tá bom? Descansa, para. Não é roupa de trabalhar, não é roupa de dia a dia. Quando você for para a igreja, a roupa da igreja é um encontro social que você tem que lidar simplesmente com três questões difíceis, né? Modéstia, decência e bom senso. Isso não é uma mensagem só para mulher, tá bom? Não é só mulher que tem que ter bom senso. Homem também, tá bom? Decência, modéstia e etc. Tem que trabalhar nesses pontos. E se você vai fazer um trabalho social num hospital, você tem uma roupa adequada para lá. Um trabalho especial com crianças carentes, você vai lá, não vai também todo de terno. Você tem que ir com uma roupa que você possa ter uma linguagem para falar com a criança carente que você vai lá visitar. Então, a roupa adequada para o sábado depende do momento em que você está vivendo no sábado. Você está na sua casa, no trabalho missionário, é uma roupa, na igreja é outra roupa, em casa, ok? Então, tem que pensar nesses pontos aí, questões práticas para a guarda do sábado. A escola sabatina. Escola sabatina é um momento precioso e maravilhoso que não é valorizado na igreja muitas vezes. É muito chato quando um pastor está pregando e alguém vai lá e começa a querer parar o pastor. E, pastor, mas isso aqui... Se a pessoa souber fazer, não é tão chato. Mas, no geral, parar o pastor que está pregando não é uma coisa muito legal. Só que o que, que acontece? A gente fica a manhã inteira aqui na igreja e só um camarada lá, blá, blá, porque Deus e eu sou o pastor, eu sou o ancião, eu sou o líder. Só que você fica quieta. O que, que você pensa? O que, que você sente? O que, que você acha? Você não tem um momento para falar? Desabafar e pedir a sua oração e dar a sua opinião. Olha, eu acho que esse texto bíblico aí é bom, é bonito. Oh, mas tem aquele também. Se você acha que a igreja precisa de um momento assim, seja bem-vindo à escola sabatina. É isso. Conversar, discutir, aprender, crescer. Só que o povo hoje em dia, ele prefere ouvir do que falar. Prefere receber a informação e não pensar sobre ela, não refletir sobre ela, não criticar essa informação, não transformar essa informação em outra coisa, em algo que seja relevante para a sua vida. E o momento da escola sabatina é esse, para conversar, discutir, crescermos juntos. Porque não é o pastor que está ensinando, é o pastor que está aprendendo. Eu aprendi tanto na escola sabatina, como pastor, para me formar pastor, com muitos irmãos como vocês, irmãos e irmãs, que me falaram, ó, Ezequiel, você pensou nisso? Pô, nunca tinha pensado nisso, que legal. Olha, mas analisa isso e tal. É o momento da gente se ajudar e crescer. Então vamos valorizar a escola sabatina como uma ferramenta prática da guarda do sábado que Deus nos concedeu, ok? Que nos ajuda a compreender a palavra e, acima de tudo, a colocá-la em prática. Que o grande objetivo de tudo isso que a gente vê aqui, o objetivo da vida cristã não é entrar na igreja, sentar e depois ir embora. É sentar, aprender e lá fora praticar o que viu aqui. E moldar a vida através da fé e do amor. Bom, o sábado é um dia de adoração especial. Não quer dizer que você não possa adorar a Deus os outros dias, muito pelo contrário. Todo dia você deve e pode adorar a Deus, mas o sábado é um momento ainda mais especial. Um dia sagrado, santo, dia de culto, de reunião, de fortalecimento espiritual. Descansar da rotina do dia a dia. Você vai todo dia de manhã para a igreja? Você não vai. Você vem no sábado. Fazer desse dia um dia especial e diferente. Agora, qual que é o perigo por detrás disso? É que o sábado se torne uma rotina. E aí ele já não é mais tão gostoso, não é mais tão deleitoso, santo dia do Senhor. Aí ele incomoda, a gente quer que ele acabe logo. E esse não é o caminho, não ande por ele, ok? Nós devemos nos revigorar na renovação da misericórdia de Deus a cada manhã. E o sábado é uma ocasião muito especial para fazer isso, ok? Questão da alimentação no sábado. Não comer demais, nem comer de menos. O equilíbrio sempre é o ideal, sempre é o melhor. E a alimentação no sábado, ela é um momento muito especial para a gente ter comunhão uns com os outros. Convide pessoas para almoçar com você, almoce com outras pessoas, almocem na igreja, almocem na casa de alguém, faça almoços na sua casa. Esses são momentos preciosos de comunhão, de alegria, de compartilhar o alimento. Você não compartilha o alimento com qualquer pessoa. O alimento é um membro da tua família. Quando você traz alguém para a tua casa, é como se você estivesse convidando ela para ser membro da tua família. Isso é algo maravilhoso, que vai nos ensinar a nos amar. Esse é o grande foco e o ponto para o qual o sábado também aponta. Eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 2, 47, que diz que a igreja se reunia em oração e faziam as suas refeições com singeleza de coração. Esse é um espírito adequado para a gente se alimentar no sábado. Hoje foi um almoço tão gostoso. As crianças, as pessoas mais velhas, a gente se conhecendo, pessoas novas. Um momento espiritual de comunhão, de reflexão. Agora o sábado não é um dia inativo, não fazer nada. Está em plena harmonia com o espírito do sábado, trabalhar pelas pessoas. E Ellen White tem uma citação que diz assim: a obra do céu não cessa nunca, e o homem não deve descansar de fazer o bem. Desejado de todas as nações, página 207. É uma citação linda. O céu nunca para na sua obra de abençoar. Nós nunca devemos parar, descansar de fazer o bem. Para terminar, a guarda do sábado, ela envolve alguns perigos espirituais. O perigo da gente achar que o sábado é um dia de não fazer nada, e aí, gradualmente, a gente vai entrando no caminho de passar o dia inteiro na frente da televisão, da internet, fazendo esporte, recreação, conversando o que não deve, fazendo o que não deve. Como a gente não trabalha no sábado, a gente fica com o dia livre. E nesse momento, quando a gente fica com o dia livre, é que o diabo vai tentar colocar todo tipo de bobagem na nossa vida. A gente tem que ter cuidado. Não fazer do sábado um dia de televisão, de internet, de esporte, de conversa fiada. Usar o sábado para viajar, para fazer aquilo que é do seu interesse. A palavra de Deus não concorda com isso. Um dos maiores desafios também em relação ao sábado é as crianças. Criança não tem muita noção. Ah, hoje é um dia que não pode. E para ela isso sempre é chato, sempre é ruim. E acaba marcando o sábado como um momento ruim. O sábado, em relação às crianças, ele tem que ser tratado com muita sabedoria, com muita oração e através do exemplo. Você ajudar a criança a entender aquilo que é a vontade de Deus e fazer junto com ela. Separar um brinquedo especial para o sábado, que é só do sábado. Separar uma canção especial, que é só do sábado. Separar um brinquedo, enfim, separar um momento, uma situação na qual ela entenda que aquilo é uma situação especial e prazerosa. Isso é difícil de se fazer, mas a gente tem que se esforçar para ajudar as crianças desde cedo a entender a bênção que é o sábado. E por fim, nós somos adventistas do sétimo dia, mas não só no sétimo dia. Não adianta querer guardar o sábado e ser uma pessoa mentirosa, fofoqueira, maldosa, estúpida, idólatra, assassina, ladra, desonesta, enfim, qualquer outra coisa que você quiser colocar nesse grupo. A guarda do sábado é para as pessoas que não querem roubar, que não querem mentir, que não querem matar, que não querem falar mal, que não querem fazer o mal. E se fizerem, peçam perdão a Deus e mudem de vida. Essa é a mensagem do sábado. Não é uma mensagem para que você se acomode como você é, porque você não trabalha. Mas é para que você cresça espiritualmente com Deus. E ao crescer espiritualmente com Deus, você vai amar as pessoas e reavivar essa experiência maravilhosa com o sábado. Deus te abençoe nesse propósito. Que você seja fiel e feliz diante de Deus. E se você deseja isso, eu desejo ouvir o teu amém. Amém. Glória a Deus.